agora vai totalmente Ah, positivo. Hora certa, 1633, mais 50 minutos. Muito grato. Ao controle de Salvador, voo Idael, a chegada é a Cari, a pista é a 28 e o ajuste 1018. Whisky Kilo Quebec, chame Recife, a frequência 1288, caso negativo 260. 288, apenas 260. 5140 no transponder. Uno, copiado 134 no POB, confirma a alternativa de autonomia? 0, Aigueron, decolando a 2-2, após 3.000, pro Aigueron, após transmissão de barco, controle 208, 3.4, 5.1.4.0, Bona 754. Bona 754, correto, portão 8, chama pronto, se tiver acionamento. Chama para pronto. O gol no 806, livre táxi via pátio principal, vai ingressar no pátio 3 e reporta para ingresso na táxi Equilo, o gol no 806. Ok, pátio principal no pátio 3, vai formar para ingresso na Equilo, no 806. Só me confirma a alternativa de autonomia, copiado 134 no POP. Ok, alternativa é restrita com 1:55. Feito, copiado. Falou, boa tarde, Papai Romeu, Charlie Fox também. Papa Romeu, Charlie Fox Romeu, boa tarde, me confirma o pátio que encontra-se? Pátio 3. Frente, pátio 3, a decolagem será a partir da carteira 28, só um instante, cópia para Belo Horizonte, nível 220. Atenta, atualiza o acionamento, aguarda o acionamento. Livre acionamento, aguardando cópia o Charlie Fox Romeu. Tráfego, boa tarde, gol 1924, frente, informação November, autorização, Maceió. Gol 1924, é o quarto agora para a cópia, Maceió, prepara a saída, Aron, aguardando cópia, decolagem a partir da 28. Aron, 2804, gol 1924. Salve, 32 no meia, para o táxi, eterna, João Pessoa, 4 horas e 20, POB 136. 32 no meia, vai seguir a nave da Gol via pátio 3, Kilo Alfa até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera a torre 1, 1-8 decimal 9-5, ajuste 1-0 no 8, bom voo. Seguir a nave da Gol via pátio 3, Kilo Alfa no ponto de espera 122-95, ajuste 1-0, 1-8, obrigada, bom voo. Gol 1-8-0-6, Kilo Alfa até o ponto de espera da 2-8, no ponto de espera a torre 1, 1-8 decimal 9-5, ajuste 1-18, bom voo. Kilo Alfa, por espera na 2898918, 1806, até o último. Paulo Salvador, boa tarde, TAM 3805, Senda Novembro, autorização Guarulhos. TAM 3805, boa tarde, é o quinto agora para a cópia, prepare a saída da Eule da Bridge, aguardando o TAM 3805. Da Eule da Bridge, aguardando o TAM 3805. Gol no 600, pronto, cópia. Agora, bom, 600, autorizado Natal, nível 370, decola da pista 28, mantenha para hoje decolagem até 3.000 pés e após prossegue curva à direita, terceira saída Aron, transição Zipar, para interceptar o peso 1-0 e seguir conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-1-7-0 no transfone. Autorizado. Natal, dia 370, decola da 28, mantém 3 mil pés após a decolagem e após 3 mil curva direita na saída Aron. A transição de par, já fez o 1-0 até a aerovia inicial, depois conforme a transição de voo, controle recuperando o 1-2-0 de 1-8 e o transporte de 1-7-0, voo 1-0-0. Correto, portão 9, chama pronto, pushback, sanamento, voo 1-0-0. Semana próxima, dia 0. Papa Romeu, Charlie Fox Romeu, pronto, copy. Posição 08. 7 154 confirmando, solicitou o push no 08. Afirma. Tá livre, reporta táxi, gol no 754. Charlie Fox Romeo, pronto, copy. Positivo, regresso via corredor, Interlagos. Índia Nova Barão. Interlagos, Índia Nova Emeralda. E após prossegue curva esquerda no perfil da saída da El, Leda e Els, e após prossegue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5141 no transponder. Ok, foi solicitado o 220 e autorizado o 200, confirma. Confirmando 220, ok? 220 nível. Ok, autorizado 220 para São Fúria, decola da 28, mantém a proa até 3 mil pés, após curva esquerda, saída da El, Leda e Els, após o, conforme o plano de voo, o controle 1208, aciona 5141. Correto, no pátio 3, a porta pronta para o táxi, o Charlie Fox Romeo. Está pronto para o táxi, 5 de autonomia, 4 a bordo, oferta confirma. 0 graus, com uma dúzia nós. Gol no 806. Decola a pista 28 no 806. Até o ponto de espera da pista 28. No ponto de espera, chame a torre 1-18 decimal 95. Ajuste 1017, agora um bom voo. Aqui é Viaquito, alfa. Até o ponto de espera da 28, chame a torre 1-18 decimal 95. Obrigado, bom trabalho. Vitor Mike Quebec, formação em curso novembro, é o terceiro agora para cópia, corrigindo, é o quarto para cópia, só um instante para Cairo. Zan, localizador estabilizado? Normalmente, interceptando o localizador estabilizado, senhor. Muito bom, reduz a check trem, chame a torre, 1-1-8-9-5. 8-9-5, até já. Até. Curva direita, no perfil da saída, Aron, DCT Aru. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5403 no transponder. 43283, autorizado a cara no nível 100, como na apresentado, decolando a 28, mantém a proa até 3 mil pés. A curva direita, você viu o Aron, após o DCT Aru. 1208 é o controle, 403 transponder. Correto, me confirma o portão? Portão. 03 copiado. No o chama pronto para o inspecionamento, são 3283. Salvador, é o Sareto 2262, pronto táxi. Aliás, pronto para acionamento e início de táxi. Passaredo 2262, no pátio 3, está livre, reporta táxi. Gente, é 2262. 08, no 806, boa tarde. Alô, no 600 da Gol. Boa noite, 06, controle. Contato radar, passa 1400 pés. Talvez tenha Nutiquez à esquerda. É um tráfico no rumo norte, helicóptero. Está sem o modo Charlie, mantendo 1000 pés. Cante. Gente, no 806. Borda, terra, fortaleza. 4 horas de autonomia para o ataque. Gente, 6141, DV Pouso. 4, táxi via parte principal, Juliette, Alfa, até o ponto de espera da 28. No ponto de espera, chama a torre 1-18 decimal 95. Ajuste 1-0-7, um bom voo. Parte principal, Juliette, Alfa, ponto de espera 28-95, estado 1-0-1-8-1-7-4. 1-0-7-4, só me 1-2-2, tá bom. 1-2-2, copiado. O 35447, por estiver estacionado. 35447, só um instante para iniciar no pátio 3, aeronave da Passaredo já no acionamento, ok? Na minha escuta, aguardando. Ok. O gol no 600, aeronave da companhia taxando a retaguarda, após a mesma, tá livre, reporta táxi. Coordenação, pessoal de jogos, vai parar para o táxi. 600. controle é o 5595? Prossiga. Mais próximo, tem condições visuais, aceita uma vetoração para encurtar, se não atrapalhar o tráfego. Nós vamos fazer o seguinte, você vai manter a proa, perder a altitude, já que está visual, daqui a pouco eu vou utilizar um giro pela esquerda para final da pista 28. Então vamos descer. Passagem 2262, táxi via Kilo Alfa até o ponto de espera da 28, corrigindo. Afirmo, Kilo Alfa até o ponto de espera da 28, ponto de espera chama Torre 1, 18.95, ajuste 2017, bom voo. 2017 para a pista 28, Kilo Alfa para 28, passaria de missil, tá? O voo no 754, ingresso então agora à direita, parte 3, Kilo Alfa, no ponto de espera da 28, chama a torre 1, 18.95, ajuste 1017, tem um bom voo e grato pela colaboração. Parte 3, Kilo Alfa, no ponto de espera, 2.95, boa, satisfação. O trip 5447, coordene com a equipe de solo após a passagem da aeronave da Gol, vai ingressar agora no parte 3 do táxi, após a mesma tá livre para o Xbex, no momento reporta táxi. Boa passagem do Gol, autorizado para o estacionamento, coordenando com a pista 5447. Vamos agilizar. Pedro RB1, controle, a pista 28, aciona a identificação. Senhor, chamando sol? 3805, tá pronto. 3805, só um instante, eu tenho o Vitor Mike Quebec na frente pra copa, ok? Falou. Vitor Mike Quebec, pronto, copa então? Cairo Lourenço, autorizado, nome PES, decolagem da 17, curva direita, via corredor axé. Controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 95 e aciona o padrão 0161. Alô, comandor, muito boa tarde, gol 1334, informação 90, era autorização caminhão. O Vitor Mike Quebec, o cotejamento correto, só me confirma o PLB. Boa tarde, Oxanair 6141. Oxanair 6141 no gol no 394, na minha escuta, aguardando por gentileza. Vitor Mike Quebec confirmando o PLB. Fala 28. Curva esquerda para a reta final da pista 28, trip 5595, grato. Meu 141 vai manter a posição na Taxi Índia, aguardando para ingresso parte principal. A nave finalizando o push no 0, ok? Não me escuta aguardando. Dael, após Dael, cara, inicia a descida agora para 3000, com 1018. Dael, cara, para 3000, com destaque para o 8, entrando para o 9. Tomador, boa tarde, boa no 394. Vou no 394, é o terceiro para a cópia, prepara a saída da El aguardando. Dael aguardando, no 394. 300, confirma iniciando o push 09. Mais um minutinho, quer dizer. Senta. São 3805, pronto, copo. Prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da pista 28. Mantenha a proa de decolagem até 3000 pés. E após prossegue no, com curva esquerda no perfil da saída da El. Leda, após posição bridge, onde intercepta o pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8. E aciona 5171 no transponder. Positivo, 340 autorizado Guarulhos, pelo comando da pista 28, mantém a proa até 3 mil pés, após vai voar Dael, Leda, Bridge, interceptando, perdulou no meia. Controle de saída em 1208, transponder 5171, e a nossa posição é a 11 da 3805. Correto, portão 11, chama branco, pushback, treinamento, são 3805. Vai chamando. Fala, eu vou no 924, agora a gente está pronto para a cópia. Vou no 924, Maceió, autorizado nível 350, decola da pista 28, mantém a proa de decolagem até 3000 pés e após prossegue com curva à direita no perfil da saída Aron, em transição Aru, onde vai interceptar o Perimix 58 e seguir conforme a rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5173 no transponder. Confirma o transponder, por favor. 5173. Ok, autorizado Matriônica 350, decolando da 28. Mantenha proa até 3000, apostos à direita. Saída Aron, transição Aru. 208, controle 5173. E via Upper Whisky 58. Voo 1924. Só confirmando o perfil da saída, Aron, direto Recife, via Upper Whisky 58, conforme a rota, ok? 95, check 30, livre pouso na 28, o vento 210 graus com 10 nós, com 10 nós. Gente, trip 5595, livre pouso. 24, 10. Região 93, para apoio de acionamento. Tuba para o nível 220, sem restrições. Para 220, sem restrições, 104 Romeu. Que ali mantém, cabeceiro no 7. Prossiga, sem balizador, 08. Não, estamos já, só para informar que tem detrito plástico aí próximo da entrada da GDF, só para informar para a gestão do detrito. Tem plástico. Sim, obrigado, vou contactar o fiscal de pátio. Ok. O trip 5447 pronto para o táxi. 10 graus, trip. Roma 09, desça para 3 mil pés. Mantenha a velocidade e aguarde instrução para reduzir. Para 3 mil, aguardando para reduzir, 04. Está livre no 05, aguardando a cópia, eu vou no 394. Repetindo 5447 para o táxi POB 30, autonomia 415, alterna Brasília. Ser alfa na proa da rotatória. Porte rotatória, em Number Alpha, altímetro 1-0 no 7. 1-0 no 7, reporta a rotatória, em Number Alpha. 818 decimal 95, ajuste 1017, um bom voo. Kilo e Alpha, 1895, 1017, obrigado, 5447. Para 6320, controle. 6320, escuta para siga. É, vamos fazer uma ponte para a aeronave da gloriosa Força Aérea que está à sua frente. Eu estou falando com ele, ele não está cotejando. Logo, existe a possibilidade do 6320 entrar em órbita em breve. Câmbio. Prossiga, qual seria a informação? Eu pedi que essa aeronave descesse para 2 mil pés, ele não cotejou. Ele deve estar com algum problema no rádio dele. Tá, qual que é o número dele? É o Rumba 09. Rumba 09, está na escuta do Xenai 6320? Rumba 09, você está ouvindo bem o controle? Eu te escuto perfeitamente, meu rádio está com problemas para transmissão, eu vou alternar o equipamento. O piado descida para 2 mil pés. Positivo, e trocando equipamento transceptor. Controle, boa tarde, azul 4116 com a Novamba. 4116, desça para 8 mil com 1018 na chegada CARI. 1018 na CARI, 8 mil, 4116. Controle Salvador para passando Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, Salvador, prossiga visual mil pés. Visual mil pés, Vitor Mike Quebec. É que Serra Serra, frequência livre. Até. Lima Quilo Bravo para descida, descer para 6000. Salvador, TP 5626 para 140 para o 060. Para 6000 com 1018, TRIP. TP 80 para o 70, Xenai 6320. Xenai 320, vamos prosseguir para 4000. 4000, 6320. Está posto para a Tampelo 10. 1208 ao controle, com 1972 de alta comando e voo 1394. Voo 1394, correto, reporta pronto para o táxi. Para o táxi 3193-182 a bordo, 333, alterna Guarulhos. Direita 225, ao passar o 180, caso falha, direto ilhão. Já 3206, a chave Recife, frequência 12685. Tentando a aeronave da Gol, finalizando o push na entrada do 43Q. Ok, tá bem, aeronave, então Juliette, alfa, ponto 028, chama 1995, olha o estado 2017, 3193. Solo para o táxi Gol, 9600, tem... 124 a bordo, Maceió, 2040. Trip 626, desça para 4000. Para 4000 mesmo, 526. Azul 4196, desça para 5000. 5000, 4196. Bom, não. Juliette Alfa, Ponte 10, 1895, obrigado. Agora bem, tá ligado. Solo TAN 3283 para a coxa de acacionamento, tá? TAN 3283, coordene com a equipe de solo a realizar o push, moda a ingressar a cauda na taxi índia, ok? Então vai ingressar a cauda na taxi índia, o TAN 3283. Afirmo, tá livre, reporta táxi, o TAN 3283. Ok, cara. Afirmativo, tá livre no 3, reporta táxi, o TAN 3283. Ok, vai chamar para o TAN 3283. Solo Gol 1333, 5 de novembro. Caso fire, radial 110, esquerda Ozão e orienta o jogo, na KV0. Prepare a saída da Eulê da Bridge, aguardando cópia. Da Eulê da Bridge, 333. Solo, Gol 1394, agora pronto para o táxi. 1975 a bordo, 3:30, acendendo Campinas. Subindo para o nível autorizado, falha de comunicações em nível 100, gira à esquerda e voe direto para a conquista. Câmbio. 280 de pronto. Sobe, nível 100, falha de comunicação, vira à esquerda e voa à conquista. 109, inicie redução para velocidade de aproximação e cheque pré-pouso. Reduzindo, 09. O passarinho do 262, o senhor tinha que manter a proa e iniciar a curva só após 3 mil pés. Essa foi a instrução que a torre lhe passou. Torre, o Papa Romeo de Novo Romero Alfa, final de 3 milhas, vamos 7. Pouso, pista no 7, Novo Romero Alfa, o vento 210 graus com uma dúzia nós, 1 ou 2 nós. Livre pouso no 7, Novo Romero Alfa. Para confirmar o 3 mil pés? 2 mil. 2 mil descendo, aumentei de zero. Trip 626, desça para 3 mil. Pista 626. Azul 4196, desça para 4 mil. 4.000, 4.196. Charlie Fox Romeo, passa ao nível 080, subindo para 220, autorizado voo direto para Ilhéus. Tem que estar direto Ilhéus, Charlie Fox Oceano 320, esquerda, proa 0 no 5, limite localizador. Esquerda 0 no 5, limitado local, chinamento 30. Seria do 2262, está passando o 060, voo direto para a conquista autorizado. Direto conquista, 2262. Tiro Quebec Serra, meu cordial, retorna visual, chame Paripe, ajuste 1017. Para as aeronaves na escuta do controle de Salvador, ajuste o altímetro agora, 1097. 1109, interceptou o localizador. Afirmativo, da visual com campo. Ciente, cheque o trem, chame a torre, 1895. 7895, até a próxima. Até, Oceano 320, em descida para 2000, reduza para aproximação e cheque pré-pouso. Reduzindo a xeremetria, 0. Trip 626, vetoração esquerda para 195, descendo para 2000, tem como limite o curso do localizador. Velocidade 170 nós, câmbio. Azul 4196, reduza para 220. 220, 4196. 754, tem livre decolagem da 28, vento 210 graus, com uma dúzia nós. Livre decolagem, gol na 74. Novembro Alfa solou aos 57, autorizado backtrack, posso livrando no 7. Backtrack autorizado, informa de Novembro. 0, prepara a saída, Momo aguardando cópia. Nível 160, 26. Gente, aguardando coordenação, nível 160, trip 5486. Estou ouvindo, fica difícil assim. O Luciano 320, curva esquerda pro 310 para interceptar o curso localizador, chave estabilizado. 310 esquerda, reportar estabilizado, Xenai, meter 310. 5626 reduzindo para 180. Positivo, 6.500 descendo para 2.000. Descendo para 2.000. 416 desce para 3.000. 3.416. Para o táxi, o TAM 3805, 181 a bordo, 4 horas, alterna Galeão. O TAM 3805, inicialmente táxi até através do 612, aguardando para prosseguir. Inicialmente táxi até através do 612, aguardando para prosseguir o TAM 3805. Salvador, o TAM 3283 para o táxi, campeão verde 117, 3 horas, alterna Recife. Luciano 320, ILS autorizado. Autorizado ILS, vai ter 0. Bate 3, táxi foi Kilo e Alfa até o ponto de espera da 28, no ponto de espera chama a torre 1, 18.95, ajuste 1017, tem um bom voo. Primativo, seguindo a nave da companhia, prossegue via 4, Kilo e Alfa no ponto de espera da 28, 102.14, tá preso. TAM 3805, prossegue o táxi via Pátio 3, Kilo, Alfa, até o ponto de espera da 28, no ponto de espera Torre 1, 18.95, ajuste 1017, tem um bom voo. Pátio 3, Kilo, Alfa, no ponto de espera da pista 28, chamando a Torre 1895, o TAM 3805. Portão 10, livre puxback, acionamento, reporta táxi. Livre puxa, acionamento, reporta táxi, 1924. O gol no 333, coordene com a equipe de solo após a passagem da aeronave da TAM já no táxi. Após a mesma ingressar no pátio 3, está livre, reporta táxi. Coordenação após a aeronave da TAM, livre puxa, 933. Gol no 333, só confirmando, coordene com a equipe de solo de modo a realizar o push com a cauda ingressando na taxi índia, ok? Não, reporte com o trem checado, altímetro no 017. Reporte com o trem checado, confirmando o número 1 na aproximação, na final. 09, solo 01, não tem condição de liberar a direita no hotel. Tu prossegue na toca remetida em Valença. Gente, o número 2 para a cópia, só um instante, November Yankee Mike. E a proa 250 para interceptar o curso do localizador, informe estabilizado. Reduza para aproximação e efetue o cheque pré-pouso. Renomeia 41, renomeia, vetoração direita, proa 075, desça para 2.000 pés. Em caso de falha de comunicações, na radial 110 de Salvador, vai curvar à esquerda, Uzan, em Uzan, interceptar o localizador e completar o ILS. Ok, a curva à direita, proa 075 para 2.000 pés, 1.017. Em caso de falha de comunicação, na 110, curva esquerda, proa de Uzan, Uzan e LF. Azul, 41. Positivo. Foi direto destino. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5414 no transponder. Cuidado no 60, decola da 28, mantenha proa, 3.000 pés, direita, momo, voz direto. 5414, controle 1208, 5486. Correto, parte 3, chama pronto, puxa acionamento, trip 5486. Camará. Tank Mike, pronto, copo. Autorizado, Salvador, Salvador, TGL em Valença, 1.000 pés, decolagem da 17 com curva.